ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Nós vamos tratar de uma questão muito séria, uma questão muito triste, grave na sociedade, não apenas na sociedade brasileira, mas na sociedade mundial, nessa sociedade contemporânea em que nós vivemos, partindo do caso do cineasta Eduardo Coutinho, que foi assassinado pelo filho em fevereiro, e ele confessou à polícia que tinha matado o pai a facadas e esfaqueado também a mãe, Maria das Dores Coutinho, de 62 anos, que ainda ficou hospitalizado. Não tem mais informações sobre Daniel Coutinho, de 41 anos, que foi ouvido pela Polícia Civil, com a presença do inspetor e de um psicólogo, e ele falou durante mais de 2 horas no hospital Miguel Couto, na Gávea, e onde estava internado sob custódia, já que teve uma prisão preventiva decretada, réu confesso, em resumo. Bem, esse caso traumático, esse caso que assustou não apenas o noticiário, mas principalmente, sobretudo, o meio artístico, o cinematográfico brasileiro, é o ponto de partida da nossa conversa de hoje com o Dr. Jorge Jaber, psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, e a professora Ângela Holanda, pedagoga, que é responsável pelo atendimento a familiares de pessoas com problemas mentais. Eu gostaria de começar essa conversa. Nós estamos destinando sempre um dia da semana para tratamento dessas questões, para abordar essas questões, essas inquietações da sociedade, esses problemas, os traumas e as novidades que surgem nesse campo, que é um campo tão vasto, e a cada dia surgem mais fatos novos. Eu vou começar com a Ângela, para que ela, já que ela trata do atendimento a familiares de pessoas com problemas mentais e é pedagoga, Ângela, como é que é a reação de familiares que têm uma pessoa com problemas mentais que causa transtornos? Porque tem também pessoas com problemas mentais que não causam transtornos sociais, não são, por exemplo, um estorvo dentro de casa, mas tem pessoas, como o caso do filho do Eduardo Coutinho, que chegam até o assassinato. Bom dia. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui esta manhã, do dia 15, e eu venho aqui com muita honra poder ajudar em algumas questões que possam ajudar o público, com as suas dúvidas. Porque nós, familiares, eu me incluo porque eu sou uma familiar, que também divido muitas vezes o espaço com os familiares que nos procuram desorientados. Normalmente, o familiar, ele é mais adoecido, tão adoecido quanto o paciente identificado, vamos chamar assim. Então é preciso muita, vamos dizer assim, muita compreensão, muita acolhimento. Primeiro a gente tem que saber o que aquela família está buscando, se dar uma orientação, tentar acalmar o ambiente. É nesse sentido que eu costumo atuar. Ouvir, para depois então traçar uma estratégia e podermos começar trabalhar essa família. Legal. Vamos agora ao Jorge Jaber. Pelas informações que você teve, Jaber, do caso do Eduardo Coutinho, era um caso evitável, era um caso inevitável? O que aconteceu, na sua opinião? Bom dia, ouvintes, é um prazer poder colaborar. Bom, nesse caso específico, surge um certo temor, porque quando nós ouvimos falar que um enfermo mental assassinou o próprio pai, isso nos leva a uma preocupação de que os costumes estejam atingindo tal grau de descontrole que, como alguns dizem, tudo está perdido. Na verdade, este é um caso raro. Por quê? Porque o enfermo mental, normalmente, ele não agride. É raro que o enfermo mental agrida alguém. Porém, em alguns casos, quando ele abandona o uso da medicação, ele pode entrar em tal grau de descontrole, motivado não por uma má índole dele, mas motivado por uma dificuldade em conseguir controlar os seus próprios pensamentos. Isto é fruto de uma doença. Da mesma maneira que o coração muitas vezes bate descompassadamente, levando a uma arritmia cardíaca, o cérebro também pode causar, sofrer esse tipo de dificuldade e levar, claro, de uma outra característica, mas levar a pessoa a ter pensamentos que são intrusivos. Os pensamentos entram na cabeça dele sem que ele os deseje, porque ele está com um transtorno na condução do pensamento no cérebro, no conteúdo do pensamento. Então são pessoas doentes que, graças a Deus, hoje em dia, com o avanço da medicação nessa área, podem ser tratadas, ter uma vida inteiramente normal. Inclusive, basta lembrar que os manicômios fecharam. Os grandes hospitais psiquiátricos, os manicômios fecharam exatamente, Luiz, porque evoluíram muito as medicações. Na verdade, os manicômios hoje, eles são praticamente substituídos pelas clínicas de reabilitação e tratam mais de outro tipo de problema, de outro tipo de patologia, que é dos viciados em drogas, dependentes químicos, né, que não são bem o caso, embora nós tenhamos situações recorrentes cada vez mais na sociedade, no noticiário, de usuários de drogas que se tornam muito violentos, e, sobretudo e muito especialmente, usuários de crack, que é uma droga avassaladora. E nós temos exemplos aqui, no Flamengo, há coisa de 2, 3 anos, um músico que matou uma menina, 18 anos, uma adolescente, que estava se aproximando dele exatamente para tentar levá-lo à reabilitação. Quer dizer, essa situação, como é que a gente... você, Ângela, que é pedagoga disso aí, a menina estava tentando fazer um trabalho ali, que é bem na sua área. Como é que a pessoa que é leiga pode se intrometer numa situação dessa, correndo risco, evidentemente, né? Infelizmente, ela não foi feliz, né? Ela não conseguiu ajudar o seu namorado, seu companheiro, seu amigo. Por isso é que nós temos um grupo de familiares e que a gente sempre busca passar para o familiar que se unam em torno de um mesmo objetivo e somente nesse grupo troquem informações, porque é muito comum a pessoa usar o achismo. Ah, eu acho que devo fazer assim, eu acho que devo fazer assado. Então, nós não achamos nada, nós temos que fazer, sempre seguir uma certa disciplina, nós temos regras, nós temos algumas normas, e a gente busca falar uma linguagem que todos entendam, que o familiar, ele primeiro tem que se ajudar. Ele primeiro tem que tratar de si. Ele não pode cuidar do outro se ele não estiver bem. E geralmente o familiar não está bem, porque ele não sabe lidar com a situação e começa a meter os pés pelas mãos e acaba atrapalhando. É como a gente diz, muitas vezes o familiar alimenta a doença, fazendo coisas erradas, mas na maior das boas intenções. Simplesmente por ignorar, por ignorância mesmo, como eu falo, do assunto. Então, eu sugiro sempre às famílias, venham às reuniões, compareçam, vamos trocar informações, vamos ver o que podemos fazer e vamos encaminhar o doente para o médico. O médico é que vai tratar o doente. E o familiar, ele vai sendo tratado neste grupo que nós temos, na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, mas existem outros grupos também focais para tratar das doenças. Na verdade, você falou no começo do programa que o familiar também é um doente, né? O familiar do doente, do paciente dessa... Não é isso? E nessa questão, quer dizer, sob esse aspecto, é que ele precisa de um tratamento para sair do achismo e para escapar dos preconceitos que cercam a doença, esse tipo de coisa. Mas o Jaber falou de uma coisa antes que me chamou a atenção, que é desse pensamento intrusivo, essa coisa que se introjeta na cabeça da pessoa que é doente mental e que ela, as vozes que a pessoa ouve, as ordens que ela recebe, que não sabe de onde são, isso caracteriza uma patologia, uma esquizofrenia. Antigamente a gente falava de dupla personalidade, né? Agora já fala-se mais claramente em esquizofrenia, múltiplas personalidades. Isso já foi motivo até de filmes, né, de ficção, clássicos no cinema norte-americano. Como é que é esse pensamento, essa dupla personalidade, essa coisa intrusiva de que você falou? Até os anos 80, se conhecia muito pouco sobre o cérebro. Continuamos ainda, aliás, uma brincadeira, né, que nós médicos fazemos, talvez seja interessante aqui criar um pouco de humor também. Os cirurgiões, nós falamos isso na intimidade, os médicos, os cirurgiões são aqueles que tudo fazem e nada sabem. Os clínicos são aqueles que tudo sabem e nada fazem. E os psiquiatras e obstetras seriam aqueles que nada sabem e nada fazem. E nada fazem. Mas é uma brincadeira, né? Claro. Naturalmente. Isso é uma brincadeira corporativa. Corporativa. Não vamos sair por aí espalhando isso, não. Por favor, é um segredo só daqui da Rádio Nacional. Fica entre nós. Bom, então... Basicamente, o cérebro ele tem um funcionamento como se fossem circuitos. O cérebro se compara muito, muito a um circuito de computador, onde existem ou chips, no cérebro existem neurônios. E essas ordens que aparecem na tela, elas são no cérebro determinadas pelos neurônios, nos computadores pelos chips. Então, quando há defeito de fabricação no neurônio, quando o produto não é de qualidade, ele tende a criar pensamentos, ele tende a receber informações lá no centro do cérebro, ele recebe as informações que não são geradas externamente. Então, a pessoa pode ver imagens que não existem, porque o estímulo ocorre dentro do próprio cérebro. Ouvir vozes que não estão faladas. Normalmente, ouvir vozes, ver imagens são as características iniciais. As outras alterações da sensibilidade, como por exemplo a sensibilidade tátil, ela pode também ocorrer alteração na sensibilidade tátil, na gustativa, mas são mais raras. Mas acontece. Isso caracteriza uma doença mais grave ainda, uma manifestação mais grave da doença. Então essas pessoas, elas passam a acreditar que do lado de fora delas, no lado externo da cabeça delas, existe uma ameaça. Geralmente essas alucinações, elas estão ligadas a uma ameaça. Por isso elas reagem, raramente, mas reagem com violência, porque elas acreditam que vão ser vítimas de uma desgraça, então elas precisam se defender. São esses casos que a gente escuta de muito comumente na cultura americana, infelizmente aconteceu aqui no Brasil, de alguém invadir uma escola, sair atirando nos outros, porque a pessoa acredita que ela vai ser vítima de uma agressão e ela toma a iniciativa primeiro, no sentido de querer se beneficiar, de querer se proteger. Provavelmente, isto aconteceu no caso do cineasta, Eduardo, o grande cineasta, né? Certo. Agora, esse caso que você falou é interessante, mas é um dos comportamentos, porque nós temos também comportamentos como aquele caso do sujeito que invadiu a escola aqui no subúrbio e saiu atirando e matou uma série de crianças. Ele agiu por vingança. Ele tinha sido aluno daquela escola e disse, a motivação dele era de uma vingança pelo período que ele estudou lá e que ele sofreu bullying e sofreu esse tipo de coisa. É possível, Ângela, a pessoa armazenar durante tanto tempo, urdir uma vingança durante 10 anos para então ela partir para a prática desses atos violentos? Ou você acha que isso tem uma outra razão? Olha, eu não sei dizer ao certo o que você está me perguntando. Eu só posso falar que as famílias, elas sofrem muito quando existe um caso desse dentro, né, entre os seus familiares. O importante para nós familiares é pensar sempre no seguinte: a família, ela não causa, ela não cura e ela não controla. Então, se a família percebe determinados comportamentos diferentes, estranhos naquele seu filho, no seu sobrinho, que busque uma ajuda médica. Porque muitas vezes a família se culpa por aquilo que está acontecendo e não é verdade. Nós não temos esse poder. Temos que ficar sempre atentos aos diversos comportamentos e buscar ajuda. E esses comportamentos, eles se manifestam já a partir de uma idade muito cedo, muito jovem, ou só depois da adolescência? Ah, eu que trabalhei em escola muitos anos, eu já vi isso desde sempre. Já na pré-escola já começa a gente observar algumas crianças com comportamento diferenciado dos outros. Até num simples dividir lanche ou roubar o lanche do outro. Algumas coisas assim, mas sempre frequentes. A gente já começa a investigar o que aquilo, né, está levando a essa criança a agir daquela maneira. E a gente sempre chama família para conversar. Quando a gente tem uma família participativa, atenta, interessada, a gente consegue fazer um bom trabalho. E, logicamente, o seu familiar vai sair beneficiado com tudo isso. Até que ponto isso pode ser, o Jaber? Do ambiente familiar, ou seja, a criança tem uma educação muito repressora, tem uma educação muito castradora, a criança é muito controlada, apanha, sofre violências dentro de casa e reproduz esse comportamento no ambiente externo, aí no caso na escola e até na pré-escola. E até que ponto a gente pode detectar isso como um problema da criança mesmo, um problema psicológico, um problema neurológico, um problema que deve ser tratado desde cedo? Olha, vamos imaginar na nossa cozinha um escapamento de gás, pequeno escapamento de gás. Qual é a atitude que nós esperamos? Um pequeno escapamento de gás merece um grande cuidado. Todo mundo sabe que se tiver cheiro de gás na cozinha, tem que chamar um técnico e resolver o problema, porque senão aquilo vai explodir. Nós não temos, de maneira geral, a mesma preocupação quando um dos nossos parentes começa a manifestar não um escapamento de gás, mas um escapamento de comportamentos que são inadequados. A gente tende a levar, como se costuma dizer, com a barriga. Aí isso vai se resolver. Ah, isso aí é jeito dele. É o gênio, né? É o gênio. É o gênio. Ele é diferentinho, mas ele é ótimo. Ele sempre foi assim, desde criança. Exatamente. Falam muito isso, né? Não, desde menino ele sempre foi assim, irritado. Ele sempre foi brigão. Né? Esse tipo de coisa assim. Então você tocou ainda há pouco numa vingança que se realiza 30 anos, 20 anos depois. Isso significa que quando ocorreu ali talvez um sofrimento por parte do futuro, né? Aquele que no futuro seria o assassino, ele já estava com um transtorno significativo dentro dele, porque ele recebeu aquilo e não conseguiu sublimar. O que, que significa isso? Agora, por exemplo, Flamengo e Vasco. Então, todos os flamenguistas gozaram, os vascaínos, porque ganharam no final. E os vascaínos começaram a dizer que o Flamengo sempre ganha, usando o termo popular, roubado. Então, um goza o outro. Alguns poucos chegam às vias de fato e até matam por causa disso. Então, esses indivíduos, eles não conseguem sublimar, levar a gozação pela gozação, e eles entram em sofrimento. Quando isso envolve uma perseguição sistemática, isso passa a ser um fator estressante externo, que na maioria das pessoas, elas vão desenvolver uma forma de conviver com aquilo, de devolver a gozação no próximo jogo, etc. Porém, alguns já têm uma limitação interna. Esses que têm uma limitação interna desenvolverão um problema. A mesma coisa acontece com o uso de drogas, com problemas mentais. A pessoa tem uma limitação já interna, ela já nasce com uma genética que predispõe a apresentar um problema. A pessoa, outra comparação, ouvinte, veja só. A pessoa nasce com a pele muito clara. Se ela vive num país tropical, ela vai se queimar. Se ela vive num país nórdico, nunca vai aparecer a doença chamada queimadura na pele. Da mesma maneira, sob o ponto de vista mental, se a pessoa tem uma predisposição a adquirir uma doença e num ambiente que seja um ambiente negativo, um ambiente às vezes familiar negativo, pode favorecer o surgimento da doença. Mas normalmente a doença se manifestará mesmo sem esse ambiente. Na verdade, a pessoa, pelo que você está dizendo, ela já traz consigo essa carga, né, da doença, não vou dizer do mal, porque do mal parece uma coisa que a gente está qualificando, né, na verdade. Mas aí eu queria me lembrar aqui de um caso que aconteceu em São Paulo, e que aconteceu em 2010, o cartunista Glauco, que era o cartunista da Folha de São Paulo, um dos cartunistas conhecidos nacionalmente, internacionalmente, como Angeli, como Laerte e como tantos outros, ele foi assassinado. Não só ele, como também o filho dele. Os dois foram assassinados no sítio onde moravam, por um rapaz também novo, e ali parece que havia, não era um caso de drogas, mas havia um distúrbio mental dessa pessoa que assassinou, ligado ao uso do daime, né? Do daime, que era feito como uma cerimônia, um negócio quase que religioso, uma seita, e que o Glauco e a família promoviam, e também esse rapaz que tinha problemas frequentava, e os problemas estavam até mais escondidos em função desse uso do daime. Ele tinha uma melhora no comportamento, ele não estava irritado em nada disso. Subitamente ele tomou essa atitude drástica e matou não só o Glauco, como o filho do Glauco, que era amigo dele, que através de quem ele chegou à família, o que mostra que ele se voltou contra as pessoas que o estavam ajudando, e numa reação violentíssima. Como é isso, Jaber? Olha, a professora Ângela Holanda estava falando ainda há pouco sobre a importância do trabalho com familiares. Por quê? Olha só como é importante divulgar essa informação. Acabamos de falar que a pessoa tem, algumas pessoas têm, uma minoria tem uma predisposição a uma doença. E que num ambiente, o ambiente pode alterar essa predisposição, levando à manifestação da doença. É o caso do uso de substâncias químicas. Veja só, na religião, no daime, há a distribuição do chá de ayahuasca, que é um alucinógeno. E que dentro da religião, na sua grande maioria, os participantes usam e não tem nenhum sinal negativo. Da mesma maneira, na religião católica, até os anos 70, havia sempre vinho. O pároco, ao rezar a missa, ele tomava o vinho, que é também utilizado num ritual religioso. Ora, alguns párocos não podiam beber. Então, hoje, é permitido usar um suco de uva, porque alguns não podem beber. Então, da mesma maneira, alguns que frequentam o daime não podem usar essa substância, porque ela, sendo alucinógena, ela funciona como o elemento que altera esta capacidade da pessoa manter a sua saúde. Digamos, vai ter um efeito oposto ao efeito que se pretende. Exatamente. Não é? E lá no Acre, eles têm essa preocupação. Sim. As pessoas que não são criadas na religião, elas têm acesso a ao daime, que é diluído. Sim, é como uma iniciação, né? A pessoa passa por um processo para ver qual vai ser a reação. Isso também se dá com a química e isso também se dá com os remédios que são prescritos pelos psiquiatras, como o Dr. Jorge Javer, que está aqui do lado, e que prescreve e pode dar um efeito também colateral ou mesmo um efeito oposto ao que se espera que aconteça, dependendo da pessoa, já que ela não é submetida previamente a nenhum tipo de exame que vá lá esquadrinhar o cérebro, né? Mas eu gostaria de lembrar, até, Ângela, para a gente situar essa discussão num outro nível mais teórico mesmo, que o Javier falou ainda há pouco, desse funcionamento do cérebro, da importância do cérebro, da centralidade que o cérebro ocupa no corpo e na vida. E falou até da década de 80 e da década de 70, e muito recentemente a medicina passou a considerar a morte física como a perda das funções cerebrais e não mais o coração parar de bater. Isso é uma mudança paradigmática muito grande na ciência médica, porque todo mundo sabe desde sempre que o coração para de bater, o cara está morto. Não é? É verdade. E como é que agora você diz, não, o coração pode continuar batendo, mas o cérebro não funciona mais, então o cara não está mais vivo. Essa é uma mudança. Como é que é a psicologia, você que é dessa área de apoio, como é que você vê isso? Olha, eu vejo um avanço. Eu vejo um avanço da ciência e vejo também que cada dia mais a gente deve se preocupar em só fazer as coisas como medicação, como determinados chás, iniciações, sempre junto a um médico, a um profissional. Agora, isso parte muito da aceitação. O que que eu falo sobre aceitação? É o primeiro passo em todos os setores da minha vida. Eu preciso primeiro saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para eu poder aceitar seguir aquele caminho. Então eu volto a falar como eu atuo junto aos familiares, que eles busquem sempre a explicação por que eles devem ou não devem fazer terem determinados comportamentos. Porque na minha cabeça, Ângela, mãe, professora, familiar, eu só vou fazer aquilo que eu aceito. E é o primeiro passo para tudo. Então, volto a falar, o familiar, ele tem que buscar sempre um apoio de grupos de mútua ajuda, de grupos que falem a mesma linguagem, para ele não ficar no achismo. E aceitação é o primeiro passo de tudo. Agora, o Javier, o que a Ângela acaba de dizer, por exemplo, assim, na minha cabeça, né, na minha cabeça eu penso isso assim, na minha cabeça eu penso aquilo. Então, cada um tem a sua cabeça, né? Sua cabeça é seu juízo, né? Costuma até dizer isso, é um dito popular. E as pessoas nem sempre agem com o seu juízo. As pessoas têm reações intempestivas, independentemente de patologias que elas possam apresentar, psíquicas ou somáticas mesmo. Quer dizer, então, na verdade, você tem uma pessoa que tem uma reação explosiva numa determinada circunstância, mas ela é uma pessoa extremamente calma e ponderada em todas as circunstâncias outras da vida. Aquele exemplo, por exemplo, da pessoa que é absolutamente tranquila e lida com todos os animais, mas quando vê uma barata, sobe numa mesa, grita, esperneia. Esse tipo de... Onde que está esse botãozinho dentro do cérebro que desencadeia uma reação inesperada, intempestiva, irracional? Nós temos sentimentos e emoções. São coisas diferentes. O amor e o ódio são sentimentos. As emoções, elas são muito mais veementes. O que significa? Na verdade, uma emoção, quando vem com uma raiva grande, ela geralmente, quando vem com a emoção, ela vem com um descontrole. Então, as emoções frequentemente levam ao descontrole. O amor leva a uma relação amistosa. O desejo sexual frequentemente leva a agressões. Então, é preciso... A civilização cuida de colocar limites nas emoções. Quer dizer, há uma distinção grande aí entre amor e paixão, por exemplo. Amor e paixão, perfeito. Você porque o amor e paixão, perfeito. Não é isso? A paixão é irracional. É irracional. A paixão, você vira à noite em pé na porta do prédio esperando aquela mulher descer. É aquela coisa irracional. Ela também não larga o telefone, liga para você o dia inteiro. Você tem que trocar de telefone porque não aguenta. E ela lá descobre logo. Mas o amor é o contrário disso. O amor, ele é pacífico. O amor, né? Isso aí a gente vai até encontrar lá na Bíblia, né? Nos Romanos, como é que Paulo diz que é o amor, né? Ele é complacente, o amor é benevolente, o amor é... Então é o contrário de tudo isso. Mas ambos estão no mesmo ramo, não é? Do sentimento. Como é que é isso aí? Pois é, você citou bem. A emoção, ela tende a ser a ocorrer fora de limite. Então, a enfermidade mental, ela é caracterizada por uma perda de controle. Enquanto a pessoa está controladamente funcionando, nós não reconhecemos essa alteração. Então, é preciso que a pessoa manifeste um descontrole. Então, sempre no passado, no tempo da rádio Roquete Pinto, né, se dizia assim: era um caso ou da rádio patrulha ou era um caso do pronto-socorro. Olha, o elemento foi recolhido em via pública, manifestando comportamento hostil em público. Então era um caso ou levaria a rádio patrulha, ou era cadeia, ou era pronto-socorro, ou era para o hospital. Então, nesse ponto, a medicina entra tentando proteger. Daí, havia essa discussão enorme hoje em dia sobre prender um dependente químico. Quer dizer, como é que vai prender alguém que está descontrolado pelo uso de drogas, não é? Mas o sentimento principal que a Ângela estava chamando a atenção é um sentimento chamado de negação. Então, é comum que nós tenhamos uma reação de negação a notícias ruins. Eu me recordo, falecimento, agora estamos falando dos 50 anos da Revolução, tudo isso, no primeiro presidente eleito, Tancredo Neves, ele foi... Nós não acreditávamos que ele ia morrer. Ficávamos todos ali, diariamente, ouvindo a televisão. Não acreditávamos que o homem tinha feito 8 cirurgias no abdômen, tínhamos esperança que ele vivesse. Porque nós tínhamos uma dificuldade de aceitar a morte. Então, quando alguém chega e diz assim, olha, me recordo claramente com Elis Regina. Eu era jovenzinho. Claro. Tinha cabelo ainda. Pois aí, Elis Regina, quando me disse assim, Elis Regina morreu. Eu disse, ah, não é possível. Um jogador do Flamengo chamado Geraldo. Geraldo, a piramida lá, né? Morreu. Ah, não acredito. Ah, Geraldo, não é possível. É verdade. É. Então a gente não acredita de imediato que virá uma notícia ruim. E esse não acreditar impede que nós tomemos as medidas certas. Os judeus em Varsóvia, eles também evitaram, eles não acreditaram. Não é possível que vai acontecer isso com a gente. É. Então, nós temos a dificuldade de aceitar que uma notícia ruim pode nos ocorrer. É, você sabe que você falou desse negócio da ditadura militar, e eu me lembrei agora de um documentário que eu vi, está passando inúmeros documentários na televisão, e um deles, o Cacá Diegues, que tinha 20 anos por aí naquela época do golpe, ele disse exatamente, em outras palavras, isso que você acabou de dizer, isso nós não acreditávamos. Nós tínhamos um país todo que estava desenhado, traçado e seguindo aquele traçado para um futuro que não tinha nada a ver com aquela reviravolta que foi o golpe militar de abril de 64. Ou seja, a gente tinha uma autoestima elevada, um parque industrial crescendo, manifestações artísticas, né, ganhando o mundo, bossa nova, o cinema novo, o esporte, né, o Brasil bicampeão do mundo, uma geração de ouro do futebol e outros esportes também, né, atletismo. Maria Esther Bueno, Éder Jofre, Ademar Ferreira da Silva. Em resumo, nós tínhamos todo um cenário que levava o Brasil a uma afirmação da nacionalidade, a uma construção de uma democracia, né, concreta, uma coisa sólida, uma coisa que jamais seria ameaçada. E, no entanto, ali, no nascedouro, foi rompido esse processo, isso que o Cacá falou, o Cacá Diegues diz no documentário. A gente olhava perplexo e não acreditava que aquilo estivesse acontecendo. E eu me lembrei disso também porque, no meio desse monte de lembranças dos 50 anos do golpe, morre o Zé Wilker. Eu disse, ué, mas Zé Wilker morreu? Quer dizer, como é que pode? Ninguém esperava isso, né? O Zé Wilker estava aí. O Chico Anísio, todo mundo esperava. Ele estava internado, voltava, ia, voltava. Mas o Zé Wilker, rapaz, morreu, de repente. Que é também essa coisa que você falou dessas mortes súbitas, desses processos de interrupção muito repentinos. Então, o contágio da doença, quer dizer, há uma pessoa com uma enfermidade mental e ela contagia. Quer dizer, porque a doença não é contagiosa, a doença mental, mas ela é contagiante. Sim. Então, quando alguém se descontrola, alguém em torno se descontrola também. Então, quando uma pessoa começa a gritar em público, alguém já aparece, cala a boca, rapaz, também se descontrola. E o familiar, por estar muito próximo dessa pessoa que está descontrolada, ele é o primeiro a ser atingido. É isso aí. Então, ele precisa estar num local que o ajude a parar e pensar e desenvolver aceitação. Então, desenvolver uma ação. Aceitação não é se resignar. Aceitação é compreender que a situação se encontra naquele estágio e tentar desenvolver ações para combater a doença. Ô, Ângela, isso aí significa que os familiares não devem ser reativos, eles devem ser proativos. Puxa, você matou a pau. Realmente, a gente tem essa mania de falar reagir. Nós temos que agir, mas para nós agirmos, nós temos que ter um conteúdo. Um conteúdo, vamos dizer assim, básico, que nos dê possibilidade de fazermos as coisas certas. Porque a tendência do familiar é querer resolver tudo da maneira dele. Ele está reagindo. Então, quando a gente se reúne, senta, vamos ouvir, vamos colocar as questões, as dificuldades e podermos trabalhar essas questões, então aí nós vamos agir. Essa é a minha proposta de estar sempre do lado do familiar. Eu lido com isso há muitos anos. Eu também estou em recuperação sempre. Porque se a gente não se alimenta, a gente não tem como ajudar o outro, tá? Eu aqui quero te pedir licença de colocar meu telefone pessoal no ar para quem quiser conversar. Se eu não atender o telefone é porque eu estou ocupada, mas deixa recado, eu retorno. Eu costumo receber pedidos, conversas, tá? Eu vou colocar aqui meu telefone, coloco 9 na frente que eu ainda não gravei, tá? 81-66-9217. Se eu não puder atender, deixa o número, deixa o que está afligindo, deixa o nome, por favor, porque eu vou retornar e a gente, quem sabe, juntos podemos um ajudar o outro. É verdade. Essa questão da família, e não só da família, mas das pessoas que estão em volta, das pessoas que fazem parte do mundo afetivo e emocional da pessoa que é mentalmente doente, é um universo que tem que estar, não só como a Ângela diz, preparado, que é preparado no sentido de cientificamente saber como é que é aquela questão e como é que ela tem de agir em relação àquilo ali, para não se contaminar, não é, Javi? Como você disse antes, não contamina. O cara tem uma explosão, contamina a casa inteira. Sem dúvida. Veja só, no passado, no interior do Rio Grande do Sul, da onde eu sou oriundo, as pessoas tinham medicamentos e conhecimento médico para algumas das enfermidades que aconteciam. Era o chá que a vovó fazia, era o chá de hortelã para matar, para expulsar lombriga, me desculpe o termo, mas menino do interior tem lombriga, essas coisas, né? Então, porque não havia recursos médicos. Camomila para acalmar. Camomila para acalmar. Calmante, né? Calmante. Folha de maracujá. Exatamente. Né? Aliás, o que mais tinha era para acalmar, né? O pessoal era muito nervoso, hein? Não é não? O que mais tinha era isso aí. Pois é, eu só tomo suco de maracujá. Muito bem. E deve ser por isso que eu sou assim, tão calminho. Tão calmo, tão calminho. Mas sim, e aí? Mas com o passar do tempo, as pessoas foram abrindo mão do seu conhecimento médio e foram passando isso, essa responsabilidade, para outros. Hoje em dia, com doenças, enfermidades mentais, não há como atender todas as pessoas que precisam. Nós ainda estamos no Brasil, o Ministério da Saúde ainda está à procura de um modelo, já encontrou um modelo, mas ainda não conseguiu implantá-lo completamente. Então, a carência enorme de recursos. Então, num serviço como esse, que a Ângela atua, que é gratuito, ele é gratuito, o que que se faz ali? Você leva a informação de como tratar aquele enfermo para um grupo, para um número maior de pessoas. Então, você consegue atuar junto ao paciente, porque ele tem atendimento pessoal, e junto ao familiar, para que o familiar que convive ali próximo consiga diariamente aplicar essa medicação, porque, como eu disse, a medicação evoluiu muito. Então, se houver alguém que garanta ali a medicação diariamente, o paciente tenderá a ter um futuro melhor. E volto a dizer, a grande maioria das enfermidades mentais, elas hoje têm uma evolução muito boa. As pessoas têm uma vida inteiramente normal. Uma vida normal, né? Isso é que eu queria saber também. O resultado disso tudo, Ângelo, o resultado não só da terapia familiar, também da aplicação, do uso de medicação química, alopata, essas coisas todas. Isso vem controlando a situação, vem resolvendo ou vem apenas contendo o quadro clínico com o qual você se depara de início? Olha, eu vejo e acompanho famílias que levam a sério esse tipo de trabalho que a gente faz e comparece, é assíduo. Eu vejo uma melhora no todo, porque ele se acalmando, ele também se armazenando de informações, evitar atritos, buscar ajuda na hora certa, eu vejo uma evolução. Eu vejo famílias mais harmônicas. Eu não vejo aquela... Quando chegam, chegam doidos. Cada um falando de um jeito. É uma babel, mas né? Realmente, o familiar ele fica muito contaminado com tudo aquilo, né? Contagiado com tudo aquilo que está acontecendo. Como aquilo pode acontecer na minha casa? Como, meu Deus? Onde eu errei? O que, que eu fiz de errado? Então, as coisas vão ganhando forma e facilita até o tratamento do seu ente querido, porque aí o médico pode agir, vamos dizer assim, com o apoio da família, mais calma, mais consciente, mais participativa, de uma maneira positiva, porque não adianta participar atrapalhando. Muitas vezes a família ela está tão agitada, está tão nervosa, ela não consegue nem ouvir. Então, o primeiro passo, ouvir. Ouvir. E lá a gente costuma repetir muito uma frase que o Dr. Jorge passa muito para a gente, a doença, o remédio entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. Então, isso aí, a gente, de uma maneira assim, a gente fala brincando, mas é a verdade. Porque você ouve, ouve, ouve, e ao você falar, você está colocando para fora até conceitos errados que você tinha, que você fazia. Então, isso é fundamental, você fazer parte de um grupo que possa te apoiar e te orientar numa hora de desespero. Quer dizer que o primeiro passo da família, num caso, quando vai procurar uma situação dessa, o primeiro passo é um passo atrás, para olhar, para observar, não é um passo na frente. É isso, Jaber? Olha, você não quer ir lá, não quer fazer o vestibular para medicina, não? Sem dúvida, é isso, é isso. Então, não só o familiar, mas também nós que tratamos. Então, a primeira coisa a fazer é cautela. Aquela famosa e célebre receita. A cautela e o caldo de galinha. Não fazem mal a ninguém. A ninguém. Né? Então, a cautela, com certeza, deve sempre estar permeando, ou estar próxima dessa relação médico-paciente, familiar-paciente, porque não, até pelo exemplo, porque uma pessoa descontrolada, quando você conversa com ela de maneira calma, ela pode se beneficiar, ela pode também se contagiar com isso. Perceber que é uma boa índole ali, que é algo de bom. Eu me recordo de um rapaz que me foi trazido, um rapaz muito forte, ele era usuário de drogas e estava apresentando um surto psicótico, ou seja, ele estava completamente fora da realidade. E ele tirou da parede o tanque e matou o cachorro da família. Ele achava que o cachorro estava dominado por um espírito mau. E ele matou o cachorro. E foi levado para ser atendido, e o olhar dele era um olhar muito hostil. E eu, então, disse para ele, tem algum problema? Ele respondeu, não. Eu disse, mas você sabe o que é? Eu vou te falar. Eu estou ficando com medo de você. Você está me olhando de uma forma que eu estou com medo. E o olhar dele imediatamente se modificou, mesmo estando num surto psicótico. Porque ele se identificou, ele estava com medo de ir a um psiquiatra. Era uma autodefesa dele. Era uma autodefesa. E você, na verdade, quando falou isso, você puxou ele para a realidade, né? Para a realidade. Então ele viu que eu não era, eu estava me colocando até abaixo dele ali, na sensação. Exatamente, de medo. Então nós nos nivelamos e conversamos a respeito. Aí foi possível começar uma conversa. Foi possível começar uma conversa. Agora, isso aí para nós encerrarmos. Começou a conversa e você... Tem casos de cura ou você tem casos apenas de controle e essa pessoa vai levar uma vida normal o resto da vida, vai casar, ter filho, neto, tudo isso, mas nunca será uma pessoa considerada sã plenamente? Como diz o grande pensador brasileiro, de perto ninguém é normal, é isso aí. Eu posso dizer a vocês o seguinte, ouvinte, eu tenho carteirinha de psiquiatra, tenho crachá, entendeu? Disfarço bem, uso terno, uso gravata. Eu escolhi a psiquiatria não por um interesse científico ou por uma herança familiar, que são outras formas de você escolher uma especialidade. Eu escolhi porque durante o período de faculdade eu percebi que eu estava em sofrimento e precisei de ajuda. Então, quando eu descobri que esse tipo de ajuda, psiquiatria, psicologia, psicanálise, podiam me fazer modificar, eu então adentrei essa especialidade. Eu quero lhe dizer que hoje em dia é possível que uma pessoa tenha uma vida inteiramente satisfatória, feliz, convivendo com a família, tendo trabalho, se ela se tratar adequadamente. Eu quero me penitenciar aqui por ter usado esse adjetivo normal, né, quando o conceito de normalidade é tão variável, né, de cabeça para cabeça. Ângela, o seu exemplo também foi assim? Você também seguiu, foi para se tratar que você entrou para a pedagogia e acabou cuidando de dependentes, de doentes mentais? Não, eu tenho duas fases, duas etapas na minha vida. Eu, quando encerrei a primeira, vamos dizer assim, dei por encerrada, entre aspas, me aposentei em educação, eu fui para a área de saúde mental porque também estava precisando de ajuda. Eu também era uma pessoa desesperada, desestruturada, e a vida me levou a conhecer uma equipe que me orientou a seguir um melhor caminho, que eu aceitei. Mas tive que, vamos dizer assim, perseverar no meu tratamento. Eu compreendo o sofrimento das pessoas, porque eu também passei e passo por sofrimentos, tá? Agora, aprendi que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Uhum. E sendo assim, eu quero oferecer aqui o espaço da Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, 3325-2323, toda quinta-feira, das 19 às 21 horas, estaremos lá, eu e Arlete Januzzi, recebendo todos os familiares que precisam de alguma palavra, de algum carinho, de algum apoio nesse sentido. Legal, e é bom que você saiba isso aí, porque você pode agendar, você telefona para lá, confirma, acerta direitinho a sua presença, a sua participação lá na associação, lá na Barra da Tijuca, com o telefone para você pegar endereço, pegar ônibus, que passa lá, tudo direitinho, é o 3325-2323, não é isso? Perfeito. E o telefone pessoal da Ângela, que é Ângela Holanda, que trabalha lá e que você pode usar a qualquer momento para você ligar para ela, é o 98166-9217. 98166-9217, não é isso? 24 horas ligado. Então, você pode ligar a qualquer momento, se ela não atender, porque ela está ocupada, está em algum outro espaço, você liga mais tarde, eu deixo o recado na secretária eletrônica, tá certo? Bom, eu quero agradecer mais uma vez a participação da Ângela Holanda, professora, pedagoga, responsável por atendimento a familiares de pessoas com problemas mentais, e ao Dr. Jorge Jaber, psiquiatra, o presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, que tem estado conosco aqui semanalmente para abordar essas inquietações, né, da alma humana, da mente humana. Isso aqui não é o programa do Sombra da Rádio Nacional, não, mas a gente está chegando perto, né? Muito obrigado a vocês mais uma vez, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia para você também que acompanhou o programa. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.